Panorama Agrícola para 11 de setembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de terça-feira, 11 de setembro de 2012, noite de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: quem dá flores está com as mãos sempre perfumadas. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica de cozinha. Curso de capacitação em turismo rural para agricultores familiares abre inscrição. No Aquanegócios, alevinos à venda em Caçador. E no Professor da Terra, com Evaldo Roberto da EPAGRE de Bom Retiro, orientações para a família rural. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, faça um bolo com milho verde. Use de 4 a 5 espigas de milho verde cru, farinha, açúcar, leite, ovos, margarina e fermento. Deixe por 50 minutos no forno. Põe a canela por cima e bom proveito. É hora das notícias. Estamos anunciando para você, agricultor, curso de turismo rural na agricultura familiar para agricultores de 24 a 27 deste mês de setembro no Cetreville, em Joinville. Você pode fazer inscrições até 20 de setembro na EPAGRE do seu município. O curso Turismo Rural na Agricultura Familiar está sendo realizado em parceria com o programa Santa Catarina Rural. Informações adicionais pelo telefone 47-3433-8267. Na programação Mudanças na Área Rural e sua relação com o turismo, pluriatividades no desenvolvimento rural, turismo rural e seus aspectos históricos e culturais, seus conceitos, também patrimônio histórico e cultural, organização coletiva, educação ambiental, desenvolvimento comunitário, planejamento estratégico em turismo rural e visita técnica a propriedades que desenvolvem o turismo rural na Estrada Bonita em Joinville e em Campo Alegre, município vizinho. Então, de 24 a 27 de setembro, no Cetreville, em Joinville, curso de turismo rural na agricultura familiar para agricultores. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Álvaro Greff, médico veterinário e pesquisador da unidade de piscicultura da EPAGRE na Estação Experimental de Caçador. E a EPAGRE anualmente coloca à disposição do produtor alevinos. Como se dá isso para a safra 2012-2013, Álvaro Greff? Conforme a gente tem comentado, o ano passado nós tivemos uma frustração de safra em função de que houve poucas chuvas na época da produção de alevinos e produção de peixes para entrega no comércio. Então houve uma retração em torno de 30% o ano passado. Este ano, o pessoal se antecipou já com as reservas e a gente está bem otimista que realmente esse ano a gente está vendo que vai correr muito bem o alojamento de novos peixes dentro dos açudes da região. É, a estação nossa de caçador, que é vinculada à EPAGRE, tem sempre por objetivo entregar alevinos de boa qualidade a um preço justo. E o que quer dizer preço justo? É o preço normal de todos os produtores, mas com um diferencial que são peixes que nós trabalhamos para pesquisa e colocamos à disposição do produtor o fruto desse tipo de trabalho, né? Que espécies estão sendo colocadas à venda e qual o preço? Este ano nós vamos ter as variedades carpa comum, que no caso seriam a Israel e a Húngara, são as primas que a gente chama, é em torno de R$6. A cabeça grande, se não ocorrer problemas maiores, nós vamos colocar à disposição também esse ano. O ano passado nós não tivemos esse tipo de peixe. A R$120 o milheiro. A carpa capim, também R$120 o milheiro. E aí teríamos os dois peixes nativos que nós produzimos aqui em Caçador, que seriam os jundiás e os curimatãs, em torno de R$120 o milheiro. Álvaro Greff, quem desejar adquirir esses alevinos deve proceder como? Ele pode entrar em contato diretamente com o nosso telefone comercial, que é da Estação Experimental de Caçador, que é o telefone 3561-2022, e falar com a nossa colega Neide, que é a que faz as reservas. Ou se ele tiver dificuldade através do telefone, ele pode fazer através do correio, enviando uma correspondência à Estação Experimental de Caçador e pague para a Caixa Postal 591, o CEP aqui é 89500, Caçador, Santa Catarina. No caso do número do telefone, o prefixo 49, correto? Exatamente. 3561-2022. Exatamente. Álvaro Greff, e é um bom negócio investir em piscicultura? Olha, fica até engraçado fazer essa pergunta, porque eu estou com 32 anos de atividade nesse ramo. Mas eu acredito com toda certeza, porque eu até volto a dizer que quem não acredita não poderia estar trabalhando tanto tempo. Eu acho um belo do negócio, além de ser prazeroso, ele te traz renda para a pequena propriedade, que é onde que eu acho que a piscicultura se encaixa melhor. E até quando o produtor pode fazer essa encomenda de alevinos? Normalmente nós temos a encomenda de alevino o ano todo, porque como nós precisamos da informação para a produção, então quando o pessoal começa a pedir, como é esse ano, que o pessoal se antecipou e está pedindo os alevinos, nós sabemos que a demanda vai ser maior, a gente já começa a produzir antes. Mas a reserva pode ser o ano todo. Perfeito. Nós conversamos com o médico veterinário Álvaro Greff, da Estação Experimental da Ipagre, em Caçador, sobre a venda de alevinos para a piscicultura. Muito obrigado, Álvaro Greff, pelas suas informações. Eu que agradeço e gostaria que vocês lembrassem que, então, nós estamos com a abertura da venda de alevinos o ano todo. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, nunca desista dos seus sonhos, mesmo que pareçam distantes. Pense positivo e organize seu trabalho, traçando as metas e agindo com determinação. Tenha sempre em mente que os pequenos projetos são mais fáceis de serem concretizados. Coloque no papel o que considera importante para atingir seu objetivo. A sua família é a melhor parceria, por isso, exponha com clareza seus pensamentos. O diálogo é importante porque as pessoas não adivinham nossos pensamentos e ocultá-los só irá dificultar a realização. Conversar com a família cria laços de confiança, envolve e motiva as pessoas. Caso tenha dificuldade de expressar seus pensamentos através de palavras, procure identificar o que está bloqueando, o que atrapalha a comunicação. A atitude faz toda a diferença. Na maioria das vezes, são apenas alguns preciosos segundos para expressar os sonhos. E lembre-se, nunca desista do seu projeto de vida. Nunca desista do seu sonho. Eles se tornarão reais se você acreditar e lutar para que isso aconteça, independente dos riscos, pois quem não corre riscos não está preparado para entrar em ação. Como se diz no popular, não está pronto para sair na chuva. Amigo agricultor, não conheço o seu sonho, mas desejo que se torne uma realidade. Talvez o projeto de vida, o seu sonho,